Parte Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 092, caso 4040. Autorizado via Parte Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste 4040. 209. Torre Azul 9545, negativo solo 219. Gente, 121-1. 21. Tráfico Salvador Azul 9545 via Eco. 9545, bom dia. Táxi autorizado, Alfa Kilo, Pode 3. No Pode 3 atende aos sinalizadores. No meu sistema, posição prevista 3 Lima. Vimo Alfa, vamos então via Alfa e Juliette, Kilo, desculpa, bate para o Pate 3, para a posição 3. Torno 093, autorizado ao final do ILS, desça para 2003, autorizado do nada presente, informe estabilizado. Desça para 2000 pés, informarei estabilizado, 093. Salvador, muito bom dia, azul 4040, ponto de espera, fecha no 0, tá bom. 4040, 0 ingresso, decolagem, fecha no 0, vento 090, 090. Azul 4040, livre ingresso, livre decolagem, fecha no 0, azul 4040. Acertou, 1093. Estou no 093, chama 3, Salvador, 11895, até o meu posto. 1895, até mais. Salvador, 1108. 0108, 04040, bom dia. Corre, Salvador, bom dia, 1093. 1093, continua a aproximação, aguardando contato visual. Aguardando. 60040. Agora 93 avistado, tudo autorizado, vento 090 graus, 099. É, livre pouso, 093. Rio 5975, acionando de edificação, autorizado ITAP para chegar a mar, desce para o nível 050. 240, veio direto Alfa. Direto Alfa, 240, 240, já. Bom dia, autorizado plano para Galeão, nível de voo 360, conforme rota do plano de voo, subida será Dael, Leda, Irume, primeira curva à direita após a decolagem, pista 10, código 5413 e o controle 120, decimal 8. Autorizado Galeão 360, e outra vez, decola da 10, primeira curva à direita, segue Dael, Leda, direto. Correto, chama para puxa acionamento, tá 3, 1, 5, 3. Camarada 10, tá 3, 1, 5, 3. Zou 4040, chama agora Recife, frequência 1288 e a perna 1260. Recife 28, décima 8, 126, décima 0, 4040, bom dia. Rio 5975, está autorizado a sinal do procedimento, voo Iduna, desça para 2000 com ajuste agora 1013, informe estabilizado. Voo Iduna, ajuste padrão para 2007, direita via Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 0 no 3, 3, 5 no 7. Então 3, 5, 1 no 3, no 7, só confirmando a frequência da torre 1895. A linha decola, 080 graus, 099, estão 3597. 3597, decolada 59, controle 120198. 208, vamos ver. São Rosão, bom dia, tá 3597, arbor eleva. 3597, bom dia, contato a Adesso, vou para o nível 360, autorizado direto telefone. 360, eleva, obrigado. Maria, gol 9980, ação de edificação, chegada golf, desça para 4 mil pés com ajuste padrão. Localizador, Rio 5975. Ponte Rio 75, completa final, chama depois Salvador 11895 e tem uma pausa. 295, obrigado. Autorizado Recife, nível de voo 330, conforme roda do plano de voo. Subida Pucajá, Maracaju, primeira curva esquerda, código 5425 e o controle em 120.8. Continua a próxima chave, vai dar uma autorização de pouso. Na próxima. Curva esquerda, transformação 425, controle 208. Correto, são 3290, para posicionamento. Camarão. Estando, Rio 5975. Avistado, Rio 5975, autorizado pouso, pistão 0, vento 090 graus, 090. Autorizado pouso, 5975. atualizado, chama para o táxi, 3153. Salvador, bom dia, Oceana 62, Zona 1, Galeão, centro da Charlie. Oceana 62, Zona 1, bom dia, pronto, cópia? Pronto, cópia. Autorizado Galeão, nível de voo é o 360, conforme rota do plano de voo, subida Serra da El, Leda, Irume. Primeira curva à direita após a decolagem, pista 10, código 5432 e o controle 120, decimal 8. Autorizado então 360 para o Galeão, conforme nossa rota, decola da 10, primeira curva direita, saída da Eolida Hirumi, transponder 5432 e o controle é 1208, Oceania 211. Correto, chame para posicionamento, 6211. Vai chamar para posicionamento. Bom dia. Bom dia. Curso 5975, sala 06, libera direito no 219. Salvador, bom dia, Rio 5975, ligado na sua escuta. Rio 5975, táxi autorizado, alfa, quilo para o Pátio 3. No Pátio 3 atende aos sinalizadores, a posição prevista é aceito Romeu. Aquilo, Pátio 3, atende aos sinalizadores, Rio 5975. Tráfico solo, Salvador, azul, Valdemar 303 para Charlie. Prossiga. Lima 3, quando possível, cópia, autorização, Campinas, saída prevista. Azul 9303, autorizado Campinas, nível de voo 320, conforme roda do plano de voo, a subida será da El, Leda, Motiva, primeira curva à direita após a decolagem, pista 10. Código transponder é o 5434 e o controle em 120, decimal 8. Afirmativo, 320, rota conforme, transponda 5434, 208. Solicita PPN, bloque 1 alfa, mais correto para nossa rota, se possível. Quem será solicitado pelo controle, aguarde um minuto. Pode dar, obrigado. Paulo Salvador, um bom dia, Chanel 6225, da Cintia da Charlie, autorização Brasília. Um minuto, cópia Brasília, 6225. 0970, se autorizar o sinal do procedimento, desça para 2000 pés, ajuste padrão e forma estabilizada. 2000, chamada atualizada. Para faixa 3153, com 3 horas e 40 de autonomia, operando Campinas, 172 a bordo. Autorizado via Fátima Índia, ponto de espera, chama torre 2895, ajuste de altímetro 0-3, Sandrina 53. Fátima Índia, quantos anos? Chamada torre, quantos anos? 4201, bom dia, número 2 para cópia. Lançamento número 2 na aproximação, curva direita na prova 220, seu limite ao localizador. Ok, direita 220, limite ao localizador, 9303, possível? Sente autorizado a subida bloco 1 no alfa. Grata agilidade, bloco no alfa, 9303. Cadê o 5913, adicione a identificação, chegada Mari, desça para o nível 050, o ajuste no 093, padrão. Canema 225, pronto para a cópia? Pronto, cópia. Autorizado Brasília, nível de voo 380 conforme rota do plano de voo. Subida será Arbor, transição Elefa, primeira curva direita, código 5427 e o controle 120 decimal 8. Autorizado Brasília, nível 380, rota conforme o plano, decola da 10, curva direita, Arbor Elefa. 5427 transponder 1208 para o controle chamado 6225. Correto, chama para projecionamento 6225. Chama nada, obrigado. Azul 4201, pronto para cópia. Autorizado Campinas, nível de voo 360, conforme rota do plano de voo. Subida será da El, Leda Motiva, primeira curva direita. Código 5431 e o controle 120 decimal 8. Código 201, cotejamento correto, chama para posicionamento. 4000, gol 9980. Ativou 9980, desça para 2000 pés, aguarde até o final para o localizador. E 2000, na sua escuta, 9980. Bom, inicialmente eu vou estar aqui, viu? 5973. Por 9980, curva esquerda pro 180, irá cruzar o localizador. Esquerda 180, vai cruzar o lote 9980. 63, autorizado Galeão, nível de voo 360, conforme rota do plano. Subida da Elita Irume, primeira curva direita, código 5436, e o controle no 20.8. 0360 para o Galeão, conforme o nosso de voo da Euleta Irume a saída. 5436, transponto 208, controle bom no 963. Correto no 963, chame para posicionamento. Chame para posicionamento no 963. Observador, voo no 093, informação Charlie, ok, Tchau 9, autorização com fim. Voo no 093, autorizado com fim, nível de voo 360, conforme a rota do plano de voo. Subida zero a Arbor, transição Alefa, curva direita após a decolagem, pistão no zero, código 5437 e o controle em 120.8. Autorizado Arbor, autorizado 360, rota do plano de voo. Arbor Alefa, curva direita, transponder 5437, controle 120.8, voo no 093. Voo no 093, cotejamento correto, chame para posicionamento. Camaral, voo no 093. Zero 9970, status voo autorizado, cabeceiro no zero, vento 080 graus, 109. Vive pouso na 109, cuidado. Pouso, bom dia, 103, 153, está no ponto de zero, vive ao coronado na final. Sim, 103, 153, mantém o tempo de espera. O 5973 autorizar a final do procedimento, deixa para 2.000 pés, o ajuste padrão e forma estabilizada. 2.000 pés, o 9980 está passando o turno agora, completa a final, chama a torre Salvador 118.95. 295, voo 9980. Salvador, voo 9980. 9980, continue a aproximação, aguardando a pista livre, ajuste no 0 no 3. Ok, o 903, você escuta 9980. Rima 3, puxa, só na chama para o táxi, 903. Chamará. Expressamento está 3890, está no 03. Então 3890, puxa, só na chama para o táxi. O 3890 já está totalmente pronto, ainda aguarda o operador de linha. Está completamente pronto, só tem retirado. Ok, ciente, chama para o táxi. Chamará. Salvador, bom dia, com 865, autorização Brasília. 865, muito bom dia. Autorizado Brasília, nível de voo 360, conforme rota do plano de voo. Subida será Arbor, transição Elefa, com a primeira curva direita, código 5442 e o controle 120.8. Bom dia, voo 865, nível 360, autorizado para Brasília, via rota do plano, decolada 10, Arbor Elefa, 5442, o código e o controle de saída, 120.8, posição 7. 865, cotejamento correto, chame para posicionamento. Chama, obrigado. Voo 9980, pouso autorizado, vento 080 graus, 109. Eu posso pisar 10, voo 9980. Geral com o piloto aí. Geral, peraí, escuta. Geral 9970, geral 9970, transmissão muito baixa. Táxi autorizando Alfa aqui no Pátio 3, no Pátio 3, atento aos sinalizadores, posição prevista 3 Lima. Alfa, Kilo 43, Azul 9303, na escuta? Prossigo 9303. Eu poderia aguardar mais um minuto apenas para o pushback, apenas aguardando a passagem do sideral a cauda? Afirmativo, 05. Obrigada, o 9303. Vem funcionamento, Chané 6285-06. 6225, autoridade, senhor para o táxi. Para o táxi, 6285. Gol 9-0, sala 23, libera para a sua direita, via Fox no 21-1. É o Fox 21-1. Salvador, vou... 9-0, muito bom dia. Táxi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, contra. Presidente, pista livre, decolagem autorizada. 20-0, 90 graus, 079. Livre, decolagem, 3-0, 5-3. Rio 5973, completa final, Chinator Salvador 118-95. 118-95. Salvador, Rio 5973, a 2.5, na embaixo da base. Rio 5973, tráfego avistado, 20-080 graus 079, pouso autorizado, cabeceira no zero. Livre pouso, fala dela, Rio 5973. Centro 153, decolado aos 25, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 1208, vai ser outro lado. Bom dia, 3-3-5-3, decolado da EL. 963, autorizado, senhor, para o táxi. Autorização para o táxi, bora, 963. Obrigado, direto lei, 360-360, 3-0-5-3. Uno no oito no seu rio, dormi às 3 horas, alterando Goiânia. 225, táxi autorizado até o Travesso, portão 05, pouco mais à frente, aguardando para seguir o táxi como número 2. Táxi número 2, aguardo para o 05, 05. Depois vai a Juliette, gol 9980. 9980, mantém a posição antes da Juliette, posição prevista é a 3, aguardando a liberação do setor. Salvador, November, bom dia, sana identificação, o ajuste em Salvador, November, no 3, voe na proa da rotatória, em qual para descida? Reboque, pátio 3 para o pátio 1. Qual posição no pátio 1? Posição 08. O Alfian Serra, aguarde mais alguns instantes, informa que nesse momento está um pouco congestionado aqui pra gente no solo, muitas aeronaves efetuando pushback. Assim que tiver um pouco mais tranquilo o movimento, te chamo para o reboque. Ok, Alfian Serra, gente. Agora está na 38, base 0, está com 78, 3 horas até na Fortaleza. 1978, 3 horas Fortaleza, táxi à direita via Índia, ponto de espera 2895, ajuste 1013, stand 3890. Ativo, direita Índia, ponto de espera 2895, agora 1003, stand 3890. 19980, ingresso Juliette, portão 03. Vai, Juliette, portão 3, voo 9980. Salvador, bom dia, Sideral 9972, tem que deixar. Bom dia, Sideral 9972, acione a identificação, voe direto do Uno, desça para 2000 pés com ajuste padrão, 1093. Direto do Uno, eu saio de 9972. Via Golf, deixamos na 211, por gentileza, reporta quando a perspectiva livre. Boa chance com a via capacidade, aguarda, não é. Ah, tá ok então. Obrigado, 9980. O Avianca 92, Oceaner 6225, táxi reautorizado agora via pátio Índia, ponto de espera 2895, ajuste no 0 no 3. Alô 9303, PB69, autonomia 0420, alterna, Serra Bravo, meu papá, para o táxi. Azul 9303, autorizado o táxi até a saída do pátio 3, chame lá para seguir para o pátio principal. Pátio 3, aguardando. 9303. 1990, ingresse Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, 1990. Eu sei que o 973, levou um susto. Bom dia, Rio 5973. Táxi autorizado, Alfa, Kilo, Pode 3, no Pode 3, atente aos sinalizadores. Mais 2 minutos. Paulo Salvador, 62, 1-1 da Oceaner, está na ponte 5 para o posicionamento. 6211, ciente, aguarde para o posicionamento. Guardando para o puxo, Xané, 6211. Táxi autorizado via pátio principal Índia, ponto de espera chame torre 2895, ajuste no 013. Pátio principal, 2895, 9303. Para o táxi, 9613, 1971 a bordo, alterna Campinas, 3:20. Ciente, táxi autorizado via parte principal Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 03 do 1963. Dado em frente, Índia, ponto de espera 1895, voo na 93. Paulo, é o voo 1865, pushback, acionamento 07, ciente, companhia. 1865, ciente, aguarde para posicionamento, até o próximo. Mais dois. Azul 4201, nova previsão mais um minuto, é o primeiro para efetuar o pushback. Olha, Salvador, bom dia, 3290, 1400, na Pucajã, Maracaju, quando possível, pro de Puca. 3890, contato radar, 2 Jamo, está presente, suba para nível 330. Direto Jamo, 330, 3290, muito obrigado. Golf Yankee Sierra, autorizado o início do reboque, chame para ingresso no parque. Alfa Azul Yankee Sierra, gente. Lima tem 9303. Tino 865, será autorizado em breve. Qual o seu prisão para 6211? Todas as aeronaves serão autorizadas simultaneamente, só mais alguns instantes, aeronave que está executando o táxi da aeronave da Gulf, só mais um minuto. Muito obrigado pela sua gentileza. Azul 4958, São Catatão da Trave de Coral. Esse foi mantendo o nível de voo 060 na chegada marítima. Bom, apenas uma condição ideal, 4958. Afirmo no ideal, o ajuste 1093, Azul 4958. 1003, o ideal desce pro 060, 4958, Azul. Firmando 6219. Afirmo, autorizado, puxa, acionamento só para o táxi. Vai começar o acionamento 6219. 395. 225, bom dia, contato radar, suba para nível 380, 30, direto Alefa. 380, direto Alefa, chama 625. Autorizado a final do procedimento, informe estabilizado. Possível informar estabilizado na nossa equipe. Azul 9303, decolagem autorizada 090 graus 079. Decolagem Azul 9303. Salvador, bom dia, Gol 9963, com a espera da nossa. Bom dia, Gol 9963, autorizada a alinhar e manter a pistão zero. Mantém pistão zero, Gol 9963. Autonomia alterna Campinas. Seja mais para o táxi, Gol 9093. Guarda no 093. E o voo 1865 também está pronto com 69. Temos 2:40, alternando Goiânia. Ciente, voo 1865 também aguarde para o táxi. A sequência para a decolagem, azul 4201 no número 1. O Xamé 6211 é o número 2. Gol no 865 número 3, o Gol no 093 é o número 4. 9303, decolado 37, chamo controle 120, decimal 8. Controle 108, bom dia. Controle Salvador, bom dia, o azul 9303. Bom dia, azul 9303, sem contato radar, saída bloco 1 no alfa, suba para o nível 320. 320 na bloco 1 no alfa, o azul 9303. Azul 2775, controle? Escuta, 2775. Eu tenho conselho de manter indicado até Duna? 7-1, 2775. 7-1, azul 2775, mantenha indicado, informe para redução e para o localizador, curva direita na proa 050. Está autorizado ao final do procedimento, deixa para 2.000 pés com ajuste padrão. Direita 050, autorizado o LF, descendo para 2.000 pés. Tomará quando for registrado, 2701. Cadê a direita, via Índia, torre 198.95, 1.093, copy 201. Funcionei 6291, táxi autorizado via parte Índia, conta de espera, chamei torre 1895, ajuste no 013, funcionei 6291. 6291, segue lá, conferir. Gol no 865, táxi autorizado via parte principal Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste de altímetro no 013, ou gol no 865.